Como é bom adolescente, é. É tempo de sonhar, é tempo de sorrir, de fazer amigos, de nunca desistir. O coração dispara sem saber porquê. A vida é tão bonita quando a gente quer viver. Apaixonado. A escola é palco, a vida é canção. Cada dia uma história, um novo chão. Primeiro beijo, primeira emoção. Tudo é tão intenso, pura sensação. Apaixonado, errar faz parte, crescer também, mas nunca deixar de acreditar no bem. O futuro é grande e tá por vir. Ser adolescente é nunca desistir. Como é bom ser adolescente, liberdade no olhar. Coração inocente aprendendo a amar. Entre sonhos e segredos, o mundo é canção. Ser adolescente